Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 17 de janeiro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua minguante, 17 de janeiro de 2012, este é o Panorama Agrícola. Um abraço para você, eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe e nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: com o fogo não se brinca. Confira no programa de hoje uma dica tecnológica. E na entrevista, pesquisadora francesa divulga projeto de indicação geográfica e de desenvolvimento territorial aqui em Santa Catarina. Ações em benefício da agricultura familiar. 48-3239-5647 é o nosso telefone. O nosso e-mail, panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, você que mora no campo e que está começando agora a ter internet, cuidado. Pesquisas indicam grande dependência tecnológica do computador e da internet, provocando distúrbios do sono e do humor e outros males. Use a internet com moderação. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista do programa especial de férias de hoje tem um sotaque francês. Nós conversamos com a pesquisadora Claire Cerdan, do CIRAD, que é uma espécie de Embrapa da França, uma empresa que pesquisa na área de agropecuária. Claire Cerdan já foi professora visitante aqui em Florianópolis, da Universidade Federal de Santa Catarina, e desenvolve com a ajuda da IPAGRE CIRAM um projeto de pesquisa junto com UFSC, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Universidade de Lyon 2, na França. Ela fala aqui no Panorama Agrícola um pouco mais sobre esse projeto, que tem por ideia trabalhar a indicação geográfica, selos de qualidade e tornar os produtos da agricultura familiar um tanto diferentes para valorizá-los. Esse projeto é um projeto que se interessa na promoção dos produtos da agricultura familiar. A ideia é diferenciar um pouco esses produtos, tornar esses produtos um pouco diferentes a partir de selo de qualidade, mostrando um pouco toda a qualidade do produto que os produtores são capazes de fazer, né, e de promover, e também mostrar um pouco a ligação com a origem, né, seja do agricultor familiar, seja de uma certa região. Porque cada produto tem uma cara bem específica, né? Então, eu vou citar, por exemplo, o vinho da Vagutte, né, que acabou de receber o seu reconhecimento de indicação geográfica. E esse vai dar uma nova forma de promover tanto o vinho que está oriundo do Vale dos Vagutes, mas também como todo o território da região de Uruçanga e os outros municípios que estão associados. E o objetivo de um projeto dessa natureza qual é? O objetivo desse projeto, mais especificamente, é de ter um olhar cruzado entre a França e o Brasil. E a gente está observando que aqui está nascendo várias estratégias de promoção dos produtos, ajuste institucional para poder ajudar os produtores a trabalhar e a valorizar os seus produtos. Na França também, a história é um pouco mais antiga, um pouco mais longa, mas isso não quer dizer que foi uma... Hoje ainda tem adaptação necessária para responder às novas exigências do consumidor, né, e das novas regras que a gente conhece na área da agricultura. Então, existem vários ajustes, né, institucional, novas normas, novas pressões, né, em cima dos produtores, e a ideia de olhar e até olhar um país está olhando o outro para aprender um pouco melhor como que a gente poderia fazer. E o Brasil está trazendo elemento muito importante, por exemplo, no caso da valorização do patrimônio. Isso é uma coisa que a França pode pensar bem também para valorizar melhor a cultura do agricultor familiar e para valorizar o melhor rural em si. Para o agricultor, para o produtor, quais os benefícios da indicação geográfica? Os benefícios de uma indicação geográfica são diversos, né? Primeiro, se trata de uma iniciativa coletiva. Então, por si só, essa iniciativa coletiva ela permite organizar melhor as cadeias, ela permite também ter uma promoção e se proteger um pouco no mercado. Então, às vezes, você consegue ter uma remuneração maior, né? Agregar um pouco mais de valor em cima do seu produto e reconhecer também todo o trabalho do agricultor. Eu acho que esse projeto mostrou uma diversidade de organização, uma diversidade de iniciativa, né, bastante interessante. Existem produtos de qualidade, existem produtos com cara diferenciada e me parece um potencial grande para promover a agricultura familiar e o desenvolvimento rural. Isso vai até 2013? Esse projeto vai até 2013, mas já estamos pensando em novas formas de colaboração. Então, o projeto é só uma etapa dentro de uma longa colaboração. Há alguma perspectiva no futuro próximo, não sei se é essa a ideia também, dos produtos com indicação geográfica do Brasil serem vendidos na França, na Europa, ou é uma oportunidade quando um turista europeu passeia por aqui de adquiri-lo? Qual a ideia nesse sentido? A ideia pode ter duas ideias. A primeira, e isso já existe para o caso do Vale dos Vinhedos, que tem uma indicação geográfica reconhecida pela União Europeia. Isso quer dizer que os vinhos do Vale dos Vinhedos podem ser vendidos lá como indicação geográfica e que o consumidor europeu valoriza muito. Mas também eu acho que tem um outro eixo que é de valorizar aqui no mercado interno, né, toda a produção local, toda a produção com feito com um certo carinho e qualidade. Nós estamos na entrevista de hoje conversando com a pesquisadora francesa, a engenheira de alimentos Claire Cerdan, e ela fala a partir de agora sobre questões sanitárias. Nem sempre a norma sanitária em vigor é a praticada pelo agricultor e essa questão precisa ser resolvida. Não bato, né? As normas e as práticas. Cabe lembrar que aqui no Brasil as normas foram pensadas para a indústria inicialmente e não para pequenas agroindústrias ou pequena agricultura familiar. Por isso que não cabe tanto nessa parte. Por outro lado, evoluir o sistema de consumo, evoluir a demanda, cada vez se pesa um queijo mais fresco, isso induz novo risco. Então a gente tem que ver como que a gente articula e maneja, né, a produção de um queijo tradicional frente, de um lado, às normas que não são todo bem adequado, mas também, por um lado, ao aumento de risco relacionado à evolução dos produtos. Produtos tradicionais são produtos que evoluíam no tempo. Então, a gente tem que repensar e talvez adaptar as normas, rever também e repensar no nosso modo de fazer tradicional. Nessa entrevista que você está ouvindo hoje aqui no Panorama Agrícola, participou também da entrevista o pesquisador da IPAGRE-SIRAM, Hamilton Vieira, que esteve na França fazendo pós-doutorado nessa área de indicação geográfica. Ele contribuiu com os questionamentos e perguntou finalmente para a pesquisadora francesa Claire Cerdan o que ela e outros pesquisadores franceses que aqui estiveram levam de aprendizado para a França. Fazendo a pesquisa, a gente ficou muito feliz, né, de encontrar experiência aqui, capacidade de inventar novas regras. Aí vou citar dois exemplos. O Brasil tem essa capacidade. O Brasil é um país bem jovem do ponto de vista da Constituição, do ponto de vista das regras, das normas. Tem mais criatividade, entre aspas, do que relacionada à Europa, que está um pouco engessado, vamos dizer assim. Vou citar o exemplo do patrimônio histórico, uma experiência muito interessante no Brasil. O Brasil registra os produtos, o sistema, o modo de fazer os produtos tradicionais como patrimônio imaterial do Brasil. Isso é uma forma de valorizar a agricultura e de promover essas formas tradicionais de produção. E o outro seria, vou citar o caso recente, né, da lei orgânica, né, dos produtos orgânicos, aonde o Brasil conseguiu criar essa lei de sistema de garantia participativa, que a França é impossível fazer isso ou pensar isso, colocar isso numa lei. Então, esses são elementos que até para para refletir lá é muito interessante, porque mostra a criatividade, a capacidade de inovação do Brasil em relação à promoção da agricultura familiar. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola hoje a entrevista com a pesquisadora francesa Claire Cerdan, do CIRAD, a empresa de pesquisa agropecuária da França, sobre indicação geográfica e o projeto que ela desenvolve junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Universidade de Lyon 2, em benefício dos agricultores familiares. Projeto que tem apoio da IPAGRE-CIRAM. Amanhã, neste mesmo programa, você ouve mais uma entrevista com uma pesquisadora francesa, Delphine Vitrolles, sobre indicação geográfica e a pesquisa que ela fez em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.